Cacauzinho, cacauã, meu dendengo, meu cacau. Você é o meu amor, você é o meu cacau. A mamãe te ama, ela ama você. Mais que tudo nessa vida, mais que tudo nessa vivida.